faz feitiço quem não tem um terreiro, nem batucada quem não tem um pandeiro, não vive bem quem nunca teve dinheiro, não tem casa pra morar, não cai na roda quem tem perna bamba, não é de nada quem não é de samba, não tem valor quem vive de muamba, pra não ter que trabalhar. Eu vou procurar um jeito de não padecer, porque não vou deixar a vida sem viver. Mas acontece que a Maria Joana acha que é pobre, mas nasceu pra bacana. Mora comigo, mesmo assim não me engana. Ela pensa em me deixar, já decidiu que vai vencer na vida. Saiu de casa toda colorida, levou dinheiro pra comprar comida, mas não sei se vai voltar. Eu vou perguntar, Joana, o que aconteceu? Dinheiro não faz você mais rica do que eu.